day. Thought of they got a plan for the sky out there. A vida é double face, gabo da Lady Bait. Ladrão não tem enfeite, o crime não é azeite. Tomos pilota date, bebe leite, liga deck shake. Na festa do take, família dinossauro, liga os menores baby. Salve meu mano baby, Francisco é só os grade. Nós canta rap e também vende base. Depois mata e vai mudar que faz. Tem polícia na rave, visão de wave. No território tem dinheiro numa rave. O passo tá na rave, mata depois no blade. E ML sofrendo. O método é acelerar o bonde. Ligeiro não se esconde. Na lírica favela não é playground. Esquelético no aterro, não persisto no meu erro. No parecer voltar ao fim de um carreiro. Tá magro de Marrocos, nada consta no barraco. No meu lugar ao sol, ele não vai nascer quadrado. Sai fora desgramado, na rua tá molhado. Só voadora na cara do candidato. Polícia tá no pé, anjo da guarda sai voado. Não quebra osso, maloqueiro invertebrado. Utensílio pra zerar, né? Microfone desligado. Lá vem bala perdida, tiro pra todos os lados. O plano é bem bolado, o microfone é simulacro. Nesse episódio nós derruba os alambrados. Favelas são achado, misto teleguiado. Uma vela tem mais brilho, é diamante lapidado. Amboio, comboio, os mano sangue no olho. A origem, estouro direto do manicômio. Estrutura verbal, a cura fenomenal. Dura royal a rua, em meio ao caos. Das grades, os membros, salvo conhecimento. Clima tenso, grave mantém respeito. Ladrão com virão, marginal padrão. O cão, X da questão, atual patrão. Perfil, subúrbio. Fuzil, vários maluco, é tio submundo, mil treta no barulho. Na R, responsa não R, chega e consta. Não ferre e aponta, a atitude mostra. O time é firme, sem cena de filme. Clique, crack, bang, porte o crime. Sumaria, aria, aqui, predominar, resgatar, representar. Amiral, gangstar. Dia de uma fora, era só massa de manobra. Quem assistiu e não deu bola de tabela, agora chora. Não se assume, não adianta, rouba a brisa até umas horas. Fala mal do meu rap, de quem fuma maconha, alienado sem comentário, o dono da razão. O povo contra o povo, sobra a disposição. Pra falar da vida alheia, quem fuma, quem cheira e não enxerga além de um copo de cerveja. Se acha pra caralho, Léo Dias vacilão. Engraçado pra caralho, mas não pega nejão. Que esse baralho marcado, pode vir vacilão. Que eu tô preparado, é o poder da visão. Que me faz enxergar sua maldade no sorriso. Com tapinha nas costas, me chamando de amigo. Pronto pra dar o bote, esperando um vacilo. De olho no que faço, que falo, onde piso. Palavra da minha mãe já foi, meu filho não mate. Viva a vida intensamente, mas de Deus não se afaste. Eu sou Amadeus, as crianças nada que me importa. Os 45 do segundo céu, abraço com porta. Pé na porta, Al Capone, mete bala, pesca o drone. Chuto balde, lobisomem, juggernaut, estou com fome. Terno velho, sete belo, com a quadrada no outdoor. Barretada nesses prega é Frank Barretão do Thor. Até Freud não explica a teoria do meu ego. Os 50 tons de sangue resumindo meu decreto. Garotinho Frankenstein, me colete desde o berço. Médico mostrei que o pai fez o bem mais aos avessos. Pode ir adiante no horizonte, se levante, se levante.